Penso que o balanço é muito positivo, não é? Ao longo destes anos, uma instituição que se dedicou sempre à infância e continua a fazê-lo, penso que é meritório continuar viva, continuar cheia de iniciativa, cheia de força, no fundo, para continuar a apoiar muitas mais famílias, não é? Além daquelas que, ao longo destes anos todos, de certo, encontraram aqui a resposta que procuravam para os seus pequeninos, para as suas crianças. Sem dúvida que que tem sido um belíssimo trabalho e que a própria comunidade também reconhece esse mesmo trabalho, sim. Portanto, nós fizemos a transferência dos nossos serviços para a casa-mãe, neste momento já requalificada, não totalmente, mas a parte que diz respeito à infância já está a funcionar em pleno. E penso que é ótimo trabalhar, e os pais também reconhecem isso, trabalhar em condições destas, sim. E também é meritório o esforço que as pessoas que têm estado à frente da instituição ao longo destes anos, o esforço que têm feito para melhorar, para acompanhar a evolução do próprio tempo, tudo aquilo que, no fundo, as exigências também vão sendo diferentes, e nós também temos que fazer uma contínua adaptação e melhoria dos serviços que temos. E, nesse sentido, esta instituição reflete, sem dúvida nenhuma, essa preocupação.